segura as contas e primo. Sinceramente te digo que é triste ver cada lágrima em rosto sofrido mesmo. Morrendo, colecionando sequela por amor de Cristo. Por cada vida que se encontra em treva, ainda que a justiça desse mundo permaneça cega. Essência viva, protestante cristã nós carrega. Tá longe de ser chapéu atolado, rustido. Assim como tá longe de nós ser porta-voz de bandido. Enquanto o desamor e a injustiça for problemas, nossa voz escala nos falantes e as caras na cena. Mesmo que trema os templos em demasia, nós nunca vai ser digno de louvor de apostasia. Que um dia tomou os cegos e fizeram ver os que não viam. Tomou os que viam e fez ficar cego. Por via das dúvidas eu permaneço cego, vendo com os olhos espirituais daquele que eu não nego. Mas é notória a vitória do sistema, porque o sonho dos moleque ainda é ter carro e mina de esquema. Bota as causas pra andar, em prol de Cristo seguimos. Quantas vezes com lágrima nos olhos nós sorrimos. Mas tamo aí, né, de pé que o barato não quebra. Quantas vezes cê sonhou, profetizou nossa queda. Mas aí, me erra, não somos alvos de nós. Muito menos faço do meu alvo polícia e playboy. Mesmo que cê não credibilize nós ser tipo de vida cristã, no rap tô pagando pra ver. Só pelo estilo antimoda com as verdades na boca, calça larga e toca, e a gira que nunca foi pouca. Olho pro reino em amplitude, que assim seja. Olhar de todos por todos, não só pela sua mesa. Aonde quer que esteja, escuta com clareza. Pequenos cristos carregam consigo a igreja. Tirados de dentro da multidão pra servir, chamados pra fora, nossa missão é seguir. Além dos rótulos, do status, do título, outra proposta, viver pra glória do nome de Cristo. Tirados de dentro da multidão pra servir, chamados pra fora, nossa missão é seguir. Além dos rótulos, do status, de um título, outra proposta, viver pra glória do nome de Cristo. Foi mais um que o mundo dominou, que pena serviu, foi feio. Cachorro cego em tiroteio, coração petrificado, não acredita em mais nada que sonha. Enchendo a mente de maconha, o mundo prega, alguns aderem. A falsidade do mundo atropela. Eu incessante vejo talento atrás de 380. Turta não quero, rasgar cofre e mansão. Quero letra reta, verdadeira, rasga coração. Mas ó, conforme for, cês nunca vão entender o amor. O maior mandamento que resume o que Cristo ensinou. Bati cabeça pra entender a escritura divina, sagrada. Mas em revelação não busca nada. Cristão é mais que troca bombeta por terno. É mais que frequenta a igreja pra fugir do inferno. É mais que o nome de Cristo impresso no peito, em pano ou em aço. É mais que bíblias debaixo do braço. É ter amor independente aos acontecimentos da vida, pra que a paz seja mantida. Aí, crudão, pera um pouco, presta atenção, muita calma. O negócio é enfatizar, nem raio-x enxerga tua alma. Por quantas vezes discriminado até hoje, o caminho é sofrido. Mas só por Deus que o sonho é mantido. Por quantos anos percorrendo a centenário, vários truta, várias fitas, muda as caras e não muda o cenário. Dos favelado, dos banca de mansão, não encontra razão nos malotes de grana ou canhão. Eu peço paz pras quebradas e um pedido, que pras palavras de Deus é ouvido. Tirados de dentro da multidão pra servir, chamados pra fora, nossa missão é seguir. Além dos rótulos, do status, do título, outra proposta, viver pra glória do nome de Cristo. Tirados de dentro da multidão pra servir, chamados pra fora, nossa missão é seguir. Além dos rótulos, do status, do título, outra proposta, viver pra glória do nome de Cristo.